viado deu uma festa na floresta e mandou todos os bichos convidar. E veio o canso, veio o pato, veio a paca, veio a cutia, o grilo e o tamanduá. Mas veio a onça, o macaco, o elefante, uma cobra gigante com vontade de fumar. Mas o viado, muito doido nessa hora, botou a língua de fora e começou logo a cantar. Bota o peru pra fora, bota o peru pra fora, bota o peru pra fora, pra esta festa começar. Bota o peru pra fora, bota o peru pra fora, bota o peru pra fora, pro viado rebolar. Piti, piti, ela gosta. Na floresta e mandou todos os bichos convidar. E veio o canso, veio o pato, veio a paca, veio a cutia, o grilo e o tamanduá. Mas veio a onça, o macaco, o elefante, uma cobra gigante com vontade de fumar. Pois o viado, muito doido nessa hora, botou a língua de fora e começou logo a cantar. Bora, peru, tá fora! Na floresta.